Portal do Arrocha. Fidel, tá tudo muito fácil hoje. É só pegou, olhou, puxou, beijou, motel. Vucu, vucu, vucu. As novinhas de hoje em dia estão facinho, facinho. Os meninos de hoje em dia estão facinho, facinho. As novinhas de hoje em dia estão facinho, facinho. As baitolas de hoje em dia. É só pegar, olhar, motel. É vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu. É vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vai. É vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vai. É vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vai. É vucu, vucu, vucu, vucu, vucu. Olha só, Fidel. Até com bolos, baby. Derreto de Cuba. As novinhas de hoje em dia estão facinho, facinho. Os meninos de hoje em dia estão facinho, facinho. As novinhas de hoje em dia estão facinho, facinho. As baitolas de hoje em dia. É só pegar, olhar, motel. É fogo.